Mas eu sempre volto. Quando vejo eu já tô no seu corpo suado, minhas mãos nos teus cachos, e a gente se tende pelado, pelado, pelado. Aquele abração pra MS Produções, a produtora que é sucesso. Arrumando as malas, mas eu tô molhando as roupas. Ainda te quero, te amo pra porra. Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costas. Nosso amor tá uma bosta. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costas. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. Quando vejo eu já tô nu. No seu corpo a gente tem pela